separou nosso viver, abandonou. Hoje só nos resta encontrar outro bom motivo pra seguir. Separou nosso viver, abandonou. Hoje só.